Salve, Oxóssi, guerreiro das matas. Salve, o caboclo pena branca. Me apresento nessa roupagem. Caboclo pena branca. Assim como me apresento em outras roupagens também. Mas eu sou Oxo. Estou apenas numa roupagem de um caboclo. E estou aqui para dizer para o mundo e para um servo do Senhor em específico, um servo de Deus em específico, que está no final da sua trajetória, nesta missão, nesta encarnação na Terra, a qual ele fez com louvor e ainda faz e ainda fará mais. Um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Eu sei que essa mensagem vai chegar até ele, porque ele vai saber que é para ele. A luz vence. A luz sempre vencerá. O inimigo te ronda desde que tu estavas no ventre de tua mãe. Mas a luz divina do Altíssimo, do Todo, sempre esteve ao teu redor, embaixo de ti e acima de ti, em cada átomo seu. Porque tu és um com ele e tu vieste para dar continuidade ao trabalho do Cristo, assim como muitos outros vieram e virão. Tu vieste para dar continuidade ao trabalho do Cristo, a explanar verdadeiramente, com a verdadeira interpretação do que ele ensinou, não as interpretações místicas, fantasiosas e religiosas de hoje, insufladas e intuídas, manipuladas por reptilianos, os quais estão sendo extirpados deste orbe planetário. Porque aqui será estabelecido o reino celestial de Jesus Cristo. Eles podem tentar te parar, podem te ofender, podem te humilhar, podem te ameaçar, mas Jesus Cristo é contigo. Deus, o Altíssimo, é e sempre será contigo. E ninguém pode tocá-lo se não houver a permissão do Alto. Muitos podem até tocar no teu corpo se houver permissão do Alto, mas não no teu espírito. Tu treinaste no plano espiritual este aqui, assim como tu foste treinado também por outros. Tu desceste a essa terra antes deste aqui. Este aqui veio logo depois, algumas décadas depois, porque ele veio para continuar o trabalho do Cristo. E ele vai continuar. E ele está contigo. E Jesus te diz que ele está contigo e o filho dele também. A visão de Deus, do todo, da forma como ela é, será propagada por mais este aqui. para a face da Terra. Sabemos que não vai atingir o mundo inteiro, mas vai atingir a muitos. E esses poucos muitos que serão atingidos pelas mensagens que aqui são propagadas vão evoluir. Muitos deles vão mudar para melhor. E os outros que estão ao redor deles serão atingidos pela evolução que eles adquirirão. E os que serão atingidos pela evolução que esses adquirirão atingirão outros, e outros, e outros. E assim a mensagem se propaga, porque ela vai ficar gravada e será compartilhada. Sempre. O mal pode tentar. E por mais que às vezes pareça que ele está vencendo, ele está perdendo. Porque Deus sempre tem planos. Sempre tem planos debaixo da manga. E esse aqui não se importa com o que pensam, falem, com as ofensas. Ele só quer servir a Deus. Ele não pensa em outra coisa senão em Deus. Ele não pensa em outra coisa senão propagar Deus. O que é Deus? Ele não pensa em outra coisa. Assim como você. E Deus é o teu guardião. Jesus Cristo é o teu guardião. E Ele está contigo agora, nesse momento que tu está vendo esse vídeo. E Ele continuará contigo, porque Ele está contigo sempre. Você está com Ele, você é um com Ele. Não tem como nenhum reptiliano tirar isso de você. Cumpriste tua missão com louvor. Tem créditos inimagináveis no plano espiritual. Tu és só luz. Não tem como guardar toda essa luz só para você. Você propagou, porque tu és amor. O amor divino do Cristo está em ti. Ele vive em ti. A centelha divina que há em ti brilha, vive e tem uma grande consciência. Eu estou contigo. Eu te amo. Sempre te amarei. E sempre estarei com você. E eu te aguardo aqui, rapaz. Meu rapaz. Meu menino. Meu filho. Eu te aguardo aqui. No momento certo, nós iremos nos encontrar. E será uma grande festa no plano espiritual. Uma grande felicidade. Nós vamos percorrer o universo como espíritos livres. Visitaremos dimensões altíssimas, porque tu mereces. Aqui tu terá a alegria que tu tanto anseia, que tu tem, mas o teu corpo físico te impede de sentir mais. E aqui não haverá a barreira da matéria. Tu vais sentir a paz, o amor e a alegria que vem de Deus. Ninguém toca em ti. Se não houver permissão do Cristo, ninguém toca neste aqui. Se não houver permissão do Cristo, este aqui te ama muito, porque vocês se conhecem de longa data. É chegada a hora do plano secreto de Deus ser revelado. O plano secreto que ninguém nunca soube o que é e nem nunca conseguiu interpretar. A luz veio ao mundo de novo. E através dele nós quebraremos todos os paradigmas. Muitos paradigmas. Um deles é eu me manifestar na roupagem de um caboclo. Outro paradigma a ser quebrado é o limite que impuseram de canalizações e incorporações de espíritos. Virão todos, todo e qualquer espírito nele, diferente, com roupagens, sem roupagens. Nós quebraremos todos os paradigmas. Ele é um com o Cristo já canalizou com ele e vai canalizar mais. Porque ele permite isso, porque o amor divino já habita nele. A força de Deus já está nele, a força criadora está nele, e ela é muito forte nele. Muito forte. Não tem como segurar isto, não tem como segurar esse amor, não tem como segurar esse quantum energético que há no espírito que habita o corpo deste rapaz. Não tem como. O amor precisa ser propagado, ele não consegue segurar, ele tem que propagar o amor. É mais forte que ele. Ele tem que esclarecer os seus irmãos. É mais forte que ele. Nenhum reptiliano vai impedir isto. Há muito por vir. Muito virá. E virá da boca dele. Virá das mãos dele. Nós vamos explanar o universo nesse mundo. Nós vamos explanar o amor, a paz e a fraternidade neste mundo. Este rapaz não para de colapsar a onda. Ele não para. Deus vive nele a cada instante e momento. E muitos terão um grande ensinamento. Inclusive os religiosos, servos de Amon, que estão encarnados hoje, se dizendo ser servos do Cristo, o que não são. Terão um grande ensinamento. Assim como Cristo ensinou aos sacerdotes da época e disse tudo o que eles precisavam ouvir, querendo ou não, este aqui está fazendo o mesmo, sem medo deles, porque o reino deste aqui não é deste mundo. Ele não tem medo de nenhum sacerdote de Amon encarnado hoje. Nas religiões, seja elas quais forem. Ele veio para estabelecer o reino do Cristo na Terra, quer muitos queiram, quer não. E ele será estabelecido a portas abertas, no claro, sem esconder, e muito virá. E ele será usado por nós. Nós vamos começar a nos manifestar muito nele aqui, neste veículo de informação mundial, para propagar a mensagem do nosso mestre. Salve Oxóssi. Salve o Guerreiro das Matas. Salve o Caboclo Pena Branca.